meu coração ateu quase acreditou na tua mão que não passou de um leve adeus. Breve pássaro pousado em minha mão bateu asas e voou. Meu coração por certo tempo passeou na madrugada procurando no jardim flor amarela, flor de uma longa espera. Logo meu coração ateu. Se falo em mim e não em ti, é que nesse momento já me despedi. Meu coração ateu não chora e não lembra. Parte, vai-se embora. Se falo em mim e não em ti, é que nesse momento já me despedi. Meu coração ateu não chora e não lembra. Parte e vai-se embora.